cabeça aos pés, trazem clarões no mistério do éter. Este é o seu Canal 2 da Antena. Atención, ha habido los señores José Gaudencio, Repito, lo signor Hotel Odencio, que fue encontrado los seus billetes del número del contribuyente. Por favor, contactar la cabina del son. Obrigado. Rádio Antena Web. Coração tá frio. Não, não me faz. We'll be right back.

poisson, elle dit l'huile passion, chérie. Oh, c'est bon ça. Thank you. noite espero que te faça esquecer. Lençol branco, a noite sem fim. Com o canal 2. Thank you. música portuguesa, o sucesso, passa aqui. Passa aqui. Apanhei um flash, voltei a morrer.